Não tem lugar pra tipo comédia. O dia tá chegando, é bom se preparar. Jesus está voltando, ele vai te pegar. Pegar no ato exato do seu pecado. Tome cuidado pra não ser condenado. Só vai subir quem foi fiel na palavra. Não vacilou nem se vendeu por migalha. Diferente de você, otário vacilão, que viveu sua vidinha de ilusão. Só mentira, patifaria, eu tô ligado. Sua bicha caiu bem do meu lado. Não te conhece que te compre pra ver o bonde que vai tomar. Pode crer, você não me engana, sai pra lá. É assim, chegou a sua hora e você vai chorar. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, é, sem chance, sem nenhuma chance. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, é, sem chance, sem nenhuma chance. Sem chance, mano, seu tempo acabou. Não adianta me chamar que eu não vou. Eu já vi esse filme, eu sei como acaba. O final é cruel e não sobra nada. Quem foi que disse que nunca ouviu? Você teve sua chance, mas não assumiu. Ria quando alguém se importava. Ria como se não fosse nada. Louco, o barato ficou louco. Louco, chora e passa mó sufoco. Deus olhava lá de cima pra você e via o quanto sua vida se perdia. Mais um copo, mais um gole, mais um trago. Mais uma vida escorrendo pelo ralo. Nada mais vai ser como era antes. O tempo acabou pra você, sem chance. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance. Sem chance, sem nenhuma chance. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, é, sem chance, sem nenhuma chance. O dia do juízo chegou, demorou pra você se ligar e aceitar, se alegrar. Diferente dos loucos que só debochava, perseguia, mentia, não acreditava. Pra ele só o que valia era o dinheiro. Respeito às custas do medo alheio. Custo que custado a quem doer. O melhor negócio é se corromper. O prazer e o luxo dominou mais um. Eu prefiro ser mais um rapaz comum. Minha alma não tá à venda, já fui comprado. E o preço me valoriza no mercado. O sangue derramado na cruz foi o meu preço. Mesmo assim, eu sei que não mereço. Uma pá de comédia vai ficar na mão. Sem chance, sem saída, sem perdão. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, é, sem chance, sem nenhuma chance. Você não aceitou, não quis acreditar. Agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, é, sem chance, sem nenhuma chance. Acreditar, agora você pode até chorar. Sem chance, sem chance, sem chance, sem nenhuma chance. Acabou.